Salve, salve, salve, salve. Alforria Rap, PR15, sobreviventes de rua, Ceilândia, DF, é nóis, parceiro. PR15 entrando em cena, sobreviventes correria, com a alforria da Ceilândia, é da Ceilândia, é da Sabamba, é da Ceilândia. Todas as regras é Johnny, é ceilandês. É alforria, é sobreviventes, é pila. O rap não é uma receita de bolo. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. PR15 entrando em cena. Postura, 15 rappers na posse já. Postura, trabalhando pra mobilizar. PR15, or 5. E eu não vou deixar de vestir minha roupa larga. E eu não vou deixar de mobilizar a criançada. Não vou deixar como está. Sempre dá pra melhorar. Nunca é demais. Eu me coloco à disposição. Quem é que vai tocar o bonde da animação? Sempre é preciso agregar, brigar, pressionar pro bonde continuar. Se quer descansar, espera nos 50 chegar. Porque agora não dá pra parar. Isso, vou mudar de assunto. E na 25, trançar meu cabelo. Olhar no espelho, ver se tá massa. É fim de semana, rápido passa. PR15 entrando em cena. Sobreviventes correria. Com a alforria da Ceilândia. É da Ceilândia. É da Sabamba. É da Ceilândia. PR15 entrando em cena. Sobreviventes correria. Com a alforria da Ceilândia. É da Ceilândia. É da Sabamba. É da Ceilândia. Os cordão de prata predomina na quebrada. Deixa louca a mulherada. Cabra nós, entre nós, é nosso estilo bandipé. 15 firmou, sobrevivente somou. Então é nós na fita. Demorou, demorou. Na íntimo é nós na banca. Periferia, Samambaia e Ceilândia. Em cada canto do DF eu mando salve. Os moleque em cada canto do entorno eu mando salve. Para todos. De norte a sul, nosso estilo se espalha. Invadindo o Planalto, contrariando os canalhas. Pisante louco, calça larga, sobre a peita vem as prata. Ofuscando os adbila dos bicudo lá na praça. Os pivete nas trapaças, piriguete sempre embaça. Só vem o tinto nas caça, playboyzada, força barra. Quer saber, qual que é meu proceder? Eu sou rap até o fim e faço por merecer. Então falou, pau, se ligou, é nóis na FIP, então firmou. 7-5 é o meu tempo, que não custou na firma. Eu lamento, RC, Emanuel, Bug Night, Janas Picap, estourando as tranças de Rapunzel. PR15 entrando em cena. Sobreviventes correria. Com a alforria da Ceilândia. É da Ceilândia. É da Sabamba. É da Ceilândia. PR15 entrando em cena. Sobreviventes correria. Com a alforria da Ceilândia. É da Ceilândia. É da Sabamba. É da Ceilândia. Olhamos, queremos, sabemos, podemos ser. Imaginar, batalhar, sempre querer aprender. Sem depressão, solidão, sem medo de viver. O céu aí, meu irmão, depende só de você. Na seara, subindo, sinceridade com Cristo. Ativismo na faculdade, em casa, no trabalho, na rua. Sociedade organizada, as pincel tá na luta. Salve PR, que alforria, Henrique sobrevive. Humildade, virtude, santidade, poder. Poucos vão conseguir sobreviver na verdade. Ovacionado, seguir o caminho é estreito. O apocalipse, o fim é impossível evitar. Sobreviveu, perfeito, amor eterno terá. Examina se mesmo, é Deus quem vai julgar. Me enviou na missão, só ele pode parar. Projeto mais louco, preto, Beto no ar. PR15 entrando em cena. Sobreviventes correria. Com a alforria da Ceilândia. É da Ceilândia. É da Sabamba. É da Ceilândia. PR15 entrando em cena. Sobreviventes correria. Com a alforria da Ceilândia.